Será que ser bandido era a única opção? Se as joias brilhantes e o cifrão financiaram seu caixão. E ainda me lembro, cê falou assim: se eu não fizer o meu, quem irá fazer por mim? Mas foi foda, nem tudo saiu como planejado. E na sequência, já com os malotes, um dos mano foi alvejado. Agora bora pisa fundo, não vamos dar boi. Eles não tão pra brincadeira e um dos nossos já se foi. Fuga no Omega, vamos rasgando as avenidas. Sem 140 por hora em pleno centro, Taguatinga. Agora é foda, na fuga eu e os parceiros. Como cronista dessa história, mudaria o roteiro. Teria tudo dado certo, plano bem sucedido. Pra minha coroa, uma goma, vida de rainha. O PlayStation de uma geração, como prometido. Como é bom ver meu moleque sorrindo. Seu sorriso ingênuo é o que me dá motivação. Por ele eu tô aqui, exercendo a função. É assim que sou, temente a Deus, o rei do universo. Aquele que possui as chaves das comportas do inferno. Onde puxei vários anos em regime fechado. E sem um trocado no bolso pra bancar um bom advogado. Paguei o que devia, tô de volta no mundão. Sou função. Quem não tá ligado, me apresenta. Só me desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor. Sobe e desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor. Até o voz na TV, não sou eu que tô falando. Moleque com fuzil na mão, protagonizando. De AK-47 ele mata, ele morre. Crucifixo no pescoço, sabe que tem que ser forte. Pra bater de frente com os problemas, alguns já passei. Deu de truta James Brown, a morte eu presenciei. Fiquei sabendo, derrubaram o mano lá. Tinha mil trutas, mil tretas, um salve mano cá. A vida é louca, é, e nela tudo tem seu valor. Um brinde aos que se foram e aos poucos que ficou. No túnel do tempo então vamos viajar. Do 7 aos 18 vale a pena recordar. Ainda me lembro, Atari, Pipo, Peão, malandragem, primeiro oitão. As brincadeiras de criança, pique, pega, joga, bete. As feitas, os caras, dona e uma pá de 157. E uma pá de 157. Sobe, desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor. Sobe, desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor. Só Deus pode mudar, pode crer, aprendi. Tatuado no braço direito, Deus é juiz. Contra o Zé Povinho, talvez, eu não sei. Pois na terra onde vivo, sobrevivente é rei. E ao lidar com os revestérios da vida, a gente aprende, ó, pra ver. Sempre tendo que se impor pra sobreviver. Os bicos tenta, FM faz de tudo. Pilantragem de cultura, eu já ouvi tamanho absurdo. Filho de pastor, cê tá mais é pra bandido. Calça folgada, uma boina no rap, é assim que eu vivo. Trombo os parceiros, que comigo é lado a lado. 309 meu canto, uma pá de aliado. E o respeito a quem merece, sempre, sempre. Na vida tô de passagem, talvez de reincidente. Tiros pro alto, comemoro a liberdade. Deus me livre, Deus me guarde, nesses quase 20 de idade. Sobe, desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor. Sobe, desce, é louco. Vejo os manos que correm. Periferia, veneno, aonde o sangue escorre. Um grito de paz, aos ouvidos soa a dor. Olha pra periferia, meu Senhor.